Fala galera, estamos aqui para fazer o review do Festival do Japão, né, que a gente teve no evento nesse final de semana. Então essa edição express aqui vai para a gente falar um pouco do que a gente viu lá no evento, o que, que a gente achou. Basicamente, né, esse não vai ser um episódio mesmo, né, mas a gente provavelmente tá voltando aí na semana que vem com o episódio 17 do Papo de Japa. Esse aqui é só uma versão express mesmo. Se você tá recebendo aí no feed do seu celular, né, que é bem provável, tem muita gente que tá recebendo. Junto com esse áudio, acompanha um artigo mais completo falando sobre o evento. E, bom, quero começar falando aqui, né, que eu gostei muito da organização do evento. Desde ali do trajeto até o evento, é muito fácil chegar no local, né? Todo mundo aqui do grupo foi, como fomos juntos, né? Fomos de metrô. Chegando lá no terminal Jabaquara, a gente acabou utilizando, né, dos ônibus gratuitos disponibilizados pelo evento. E não tivemos problemas, né? Até quando a gente chegou lá, era um horário assim meio cheio, né? Então a fila tava um pouco grande, mas a gente não passou mais do que 10, 15 minutos na fila, né? Inclusive aí deu pra pegar alguns pokémons aí, né? Enquanto a gente tava na fila. Uhum, verdade. E tipo, ponto positivo mesmo dos ônibus, né? Do evento, que esse ano a qualidade dos ônibus é boa, né? Ônibus fretados ali de turismo, né? Então, parabéns à organização do evento, né? Tipo, ali no, na rua, ali também na estação, tem os voluntários do evento orientando, né? Pra qual caminho você quer ir. E ficou legal também, né? Que com o São Paulo Expo ali terminado, as reformas, né? Tanto do local quanto das vias de acesso, o trânsito ali praticamente não existe, né? Então, o ônibus não demora mais, não tem mais aquela demora ali do ônibus parado tentando entrar no pavilhão. Não houve isso, o ônibus foi direto, deixa você ali na entrada, né? Então isso é muito bom mesmo, foi uma das primeiras coisas que eu notei assim, né, de diferente, né, em relação ao último ano que eu tinha ido. Bom, aí, né, quando você chega ali no evento, né, você já vai direto ali pra entrada, pras catracas, pra bilheteria. Quando a gente chegou lá, né, a bilheteria tava um pouco cheio, né, apesar de estar bem cheio, todas as filas, todos os serviços foram bem rápidos o atendimento, né. Inclusive o Samu, né, teve que comprar, né, um ingresso, ele pode falar melhor como que foi a organização lá das bilheterias. Ali, quando a gente chegou lá, eu fiquei na fila ali. A maioria do pessoal que tava ali era pra comprar via cartão, né? Então, assim, quem ia comprar por dinheiro... Eu fiquei, acho que, nem 5 minutos na fila, cara. Tava cheio de gente. Falei, nossa, acho que eu vou ficar um tempinho, né? Só que aí a fila andava super rápido, porque tinha vários guichês, né? Então, tava super rápido. Eu fiquei pouco tempo lá. Eu achei que ia ficar... Porque evento grande, assim, geralmente tem muita, muita gente, né? Uhum. Mas foi tranquilo. Aí eu só paguei lá, fui de boa, entrei tranquilo. Gostei bastante. Né? É isso que chama atenção, né? Apesar das grandes filas, né? Tipo, o evento é grande, né? Tinha muita gente lá. Então, pra tudo que você fosse fazer, tinha fila. Pra comer, tinha fila. Pra ir no banheiro, tinha fila. Pra pegar o ônibus, tinha fila. Mas todas elas eram filas rápidas, né? Então, esse ponto da organização, achei muito positivo. Eu achei muito positivo também o preço. Por mais que o evento seja grande, aquela coisa bonita, foi muito barato o valor do ingresso, né? Pelo um evento tão grande, assim, bonito e bem organizado dessa forma, R$25 valeu totalmente a pena, cara. Exatamente, né? Porque é tanto, né, que a gente, no mesmo final de semana, teve ali, entre aspas, concorrendo com o Festival do Japão, o Anime Friends, né? E o preço não é nem perto disso. E o evento era tão grande ou até maior que o próprio Anime Friends, né? E o preço é totalmente diferente, né? Então, realmente, é um aspecto muito positivo e é um preço que não muda, né? Se a gente for ver aí ao longo dos anos, o preço se manteve essa faixa, todo mundo pôde aproveitar bem o evento. Bom, aí, né, a gente entrando no evento lá, tinha bastante coisa pra ver, né? Vários expositores, vários stands lá de várias marcas, né? O que chama atenção é a quantidade de marcas famosas, né? Por exemplo, quando você entra ali, você já dá de cara ali com os stands das grandes montadoras, né? Dá de cara ali com o stand da Honda, da Nissan. Cara, não sei se alguém vai no Festival do Japão pra comprar carro, né? Mas pra gente, assim, que gosta de ver, né? Só ver, assim, já é muito interessante, né? Ver alguns modelos novos, assim, os lançamentos, né? Podemos citar o Nissan GT-R. Cara, pensa em um carro lindo, tanto por dentro quanto por fora. É espetacular aquele carro. Eu vi também o HR-V também, que eu sou meio fã desse carro, acho bonito pra caramba. Acredito que também tiveram vários carros como o Etios, né, como que tá fazendo bastante sucesso agora. Porém, pra nós, assim, que nós somos um pouco, né, meio pobre, totalmente fora de cogitação, né. Exato. Porém, pra falar a verdade, são ótimos carros muito bonitos mesmo, chama muita atenção mesmo. Então como eu falei, não sei se alguém vai pro Festival do Japão pensando, hoje que eu vou comprar um carro, né, mas... pelo menos, né, um consumidor ali que talvez esteja ali na dúvida, né, é uma boa oportunidade pro cara ir lá, né, entrar no carro, ver como que é, conhecer, saber ali as características do veículo. E só pra quem é fã, assim, no caso, né, que nem a gente, é uma oportunidade de ver o modelo ali também de perto e ter um contato mesmo que seja mínimo. E aí, né, falando das atrações oferecidas pelo evento, né, a gente tem que destacar, óbvio, a praça de alimentação, né, de 53 estandes, cada um representando uma província do Japão, com opções infinitas de pratos pra você provar. Então, é obviamente que não tem como uma pessoa conseguir provar tudo, né? Então, sei lá, eu acho que o interessante, né, você ir pro evento com uma lista lá de 3, 4 pratos que você quer provar, né, e ir diretamente neles, né? Porque se você chegar lá na dúvida, cara, você vai ter muita dificuldade pra conseguir escolher um só. Pelo do que a gente comeu, né, tava tudo muito bom. O preço ok, preço na média de evento, né? Até mais barato do que alguns que eu já vi já. E a qualidade da comida também, muito perfeito. Boa, muito boa. Uhum. Tava boa demais. Eu gostei muito, muito mesmo da comida. Tipo, eu fazia tempo que eu não comia um gyoza tão bom. E takoyaki também. E realmente, pra qualidade tá daquele jeito, o preço foi ótimo também. É, destacando aí também o stand que nós comemos, que foi o da Iwate, né? Também o takoyaki tava muito bom mesmo. A fila tava enorme pra comer takoyaki, porque eram, eu acho que, 3 stands que tinham só. É, não é certeza, porque eu não cheguei a ver todos os stands, e sim, porém, muita gente tava naquela fila pra comer takoyaki, e eu falei assim, não, eu preciso ir lá comer aquele takoyaki. O stand que a gente comeu takoyaki foi o de Tokushima. Tava muito bom também o takoyaki, valeu totalmente a pena ter ficado 100 de espera, mas valeu totalmente a pena, que tava muito bom mesmo. Destacar lá o stand de Aichi, né, que tava a galera lá dos nossos parceiros do Himawari, né, eles estavam vendendo um espetinho, né, espetinho de frango, de camarão e outras paradinhas lá. Ah, e teve o sorvete também, né, o sorvete de chá verde, né, que tava maneiro. E aí, né, sobre a praça de alimentação, né, que tem esse lance da galera de ficar muito cheio, né, fica muito cheio ali no horário de almoço, né, todo mundo basicamente vai pra comer no evento, e óbvio que não tem lugar pra todo mundo, né? O espaço é limitado. Ou até que colocaria esse ponto na conta do evento, né? Mas é que é, tipo, realmente o espaço é limitado, não tem como você continuar empilhando mesa e cadeira lá pra todo mundo, né? Que pode atrapalhar a circulação, outras coisas. E também, né? Porque aí é muito mais na conta da galera lá que tá comendo e terminou de comer e continua sentado lá, batendo papo e tal. Óbvio que todo mundo fica cansado ali de andar, né? Quer descansar um pouco, mas a pessoa tem que ter a consciência de que tem outras milhares de pessoas ali que querem comer também. E muito fica na conta disso, né? Às vezes você anda ali pela praça de alimentação, né? Tipo, tem uma pessoa ou duas pessoas só ocupando uma mesa com 4 lugares, né? Esse ponto eu não vou, tipo, colocar caraca, nem ponto negativo aí pro evento que eu não consegui sentar, não. A praça de alimentação é grande, sim, dá pra comportar bastante gente e seria mais questão de camaradagem, assim, das outras pessoas, né? De pensar na galera que tá em pé. Falando ainda das mesas, eu achei legal a ideia deles ter colocado aquelas mesas pro pessoal ficar de pé, que às vezes você tá de pé lá, mas pelo menos você tem um lugarzinho pra colocar a comida que você quer comer, né? Isso. Tipo... Foi nosso caso, né? Foi nosso caso. A gente não conseguiu sentar, mas a gente conseguiu uma mesinha de pé lá. A gente comeu lá e deu pra ficar de boa. Claro, você fica com um pouquinho de cansaço, porque você não teve tempo de sentar, então. Mas dá pra guardar, deixar um pratinho assim na mesa e ficar segurando a mão, né? Às vezes até porque pode queimar queimando a mão, às vezes a comida estar muito quente em si. E a vantagem é usar essas mesinhas em pé aí, que o rodízio é mais rápido, né? Porque, tipo, a pessoa não vai ficar em pé, sim, parada, exatamente, né? Então, aí, mais rápido do que o pessoal que fica sentado. Apesar de que tinha também, eu vi a organização ficava anunciando, né? Ó, o pessoal que tá conversando, né? Que já terminou a sua alimentação, por favor. Pensar no pessoal também que precisa, né? Sentar, tudo. Eu também já... Eu tava ouvindo, né? Durante... Uhum. Sim, sim, sim. É, e essas mesas também, elas ocupam muito espaço, né? Então, você consegue fazer uma área com um maior número dessas mesas pequenas do que aquelas mesas maiores. Bom, aí partindo para as atrações, né? Como sempre, né? A gente teve dois palcos no evento, dois palcos de atrações. Teve, então, atrações aí o dia inteiro para todo mundo, né? Para todos os públicos. A gente, óbvio, que não viu todas, né? Não dá para ficar todas. Até porque, né? Se você ficar o dia inteiro lá vendo atrações, você não aproveita para andar no evento e vice-versa, né? Então, você meio que tem que escolher mesmo o que você quer ver. A gente teve lá no sábado e domingo, né? Então, nesses dois dias aí, deu para ver bastante coisa, assim. No sábado, né? A gente pode destacar o concurso da Miss Nikkei, né? Provavelmente o carro-chefe aí do evento, né? Como quase todo evento de cultura oriental. com candidatos do Brasil todo, né? Então, um evento, né, que mexe com a galera mesmo, porque tem torcidas, né, para as Miss lá, né? Tem gente que vem de outros estados aí, né? Eu vi lá que tinha gente do Amazonas, da Bahia. Da Amazonas tinha? Tinha, do Amazonas. Caramba! Então, é para você ver a importância desse evento, né? Então, vem gente do Brasil todo, com as torcidas ali, famílias, né? E a torcida é competitiva, hein? Exato, exato. É bem competitivo mesmo o jogo. O pessoal fica lá meio numa competição bem fervorosa mesmo. Cartaz, bandeira, balão, instrumento. É, meu, galera. Aqueles negócios de confete, né? É. Isso. É bem, bem legal mesmo. O que mais a gente teve lá? Teve taiko. Teve bastante taiko. Teve partes da programação justamente dedicadas a taiko, né? Que no evento foi chamado de parada taiko, né? Então, taiko realmente é uma das paradas mais atrativas, né? Nesses eventos. Então, não faltou taiko no Festival do Japão. Ainda no sábado, né? Eu não sei se é uma parada. Se aí tava anunciado, se já tava programado, se houve algum atraso, né? Mas aí o Miss Nikkei, né? O concurso acabou terminando um pouco além das 10 horas, né? Que é um pouco além do horário que ainda tem ônibus de graça indo até a estação. Então, bom, se foi uma parada programada, ok, o evento ia passar mesmo das 10 horas, eu acho que eles deviam tentar não fazer isso nos outros anos, né? Porque muita gente depende ali, depende não, né? Mas, é, utilizou um transporte gratuito pra ir do metrô até o evento, né? Tanto pra voltar também. Exato, e pra voltar talvez seja até mais importante do que pra ir, né? Devido ao horário. Nós estávamos saindo. Exato, a gente ficou até o final, já tinha passado das 10 horas, e aí quando a gente tava saindo lá, né, a gente começou a escutar os gritos de, ó, o último ônibus tá saindo, o último ônibus tá saindo, e aí a gente teve o nosso momento Missão Impossível, né, saímos correndo lá atrás. Correndo que nem os calangos doidos. Então, aí a gente teve que correr, né, pra pegar o busão. Deu tudo certo, a gente conseguiu pegar o ônibus. E, bom, é isso. Acho que essa foi a única parada, assim, que eu fiquei, caramba, dá pra melhorar isso aqui, né? Então, se foi o atraso do evento... O ônibus tem que atrasar junto. Ah, mas acho que até teve, né, um chorinho, assim, porque a gente já pegou o ônibus um pouco depois das 10, né? Então, provavelmente, pelo que eu tava escutando lá da galera, parece que ele ia fazer mais uma corridinha, mais uma volta. Realmente ninguém vai ficar de fora, né? Mas para evitar um transtorno, né? Que pode ser que alguém tenha tido alguma experiência negativa, né? Nesse aspecto. Seria interessante rever isso aí. Óbvio, né? Como a gente falou, né? No Akimatsuri, um evento assim é praticamente impossível não ter atraso. Que é muito grande, assim. Né? E é muita gente para você controlar, né? Então, às vezes, o cara lá atrasou mesmo. Ou o som não abaixou o volume e tal. A música não rodou. Então, é normal. Só que, né? Se, como o Junji falou, se viu que o evento atrasou um pouquinho, então o transporte tem que também ter junto, né? Exato. Então, como esse ano, né, os ônibus foram totalmente ali privados, né, não foram aqueles ônibus da SP Trans mesmo, né, como em edições anteriores, acho que dá tranquilamente pra fazer isso. No sábado, né, o nosso primeiro dia, acho que foi isso. Aí no domingo, né, que é um dia mais curto, assim, do evento, né, que ele vai até às 6 só, teve bastante coisa, né, quando você chega no evento, né, no domingo, você já vê que tá uma pegada diferente, porque tem muito cosplay. Teve muito cosplay no domingo e que teve o desfile, né, de cosplay lá. Além, né, das outras atrações, né? Teve o grupo Ryuki Kokumatsuri Daiko, a qual eu admiro bastante também, tanto que eu fiquei parado só pra assistir esse show. Como eu não podia assistir o Rekios na sexta-feira, pelo menos isso, né? Só pra finalizar o dia e conseguir, cara. É muito bom. Parabéns, grupo. Eu acho legal ambos os grupos de Okinawa, que eles não só apenas tocam a música, mas também entretêm o público, né? Tipo, eles descem ali, faz o pessoal dançar junto também. O famoso Kachiashi. É, eu achei isso bem legal dos grupos de Okinawa. Bom, aí, né, o que finalizou o dia lá foi o desfile de cosplays, né? Tinha uns cosplays muito bons lá. Sim, Mestre Kame. Por exemplo, lá, né, tinha um cara lá que é meio que sósia do Tony Stark, né? Ele é bem famoso aí nos eventos pelo Brasil, né? E, bom, uma parada que eu achei meio nada a ver, que nesse concurso de cosplay, na minha opinião, não ganhou o melhor. Foi uma galera simplesmente... Teve o desfile, né? Você via lá os 30, 40 cosplays lá. Teve vários cosplays que arrancaram a ovação, assim, da plateia. E quando chegou no final, nos 5 finalistas, nenhum deles foi. Tipo, um deles foi só, sei lá. E eu fiquei tipo, cara, quem escolheu esses caras, né? Então, sei lá, não entendi muito bem. Mas, sei lá, eu que sou uma pessoa aí que pé no pé dos cosplayers aí. Tinha uns que me deixaram feliz e me deixaram orgulhoso. Porque tinha uns muito bons, sim. E, bom, além desses aí, né? Tipo, teve os já tradicionais ali, aqueles cantores, né? Que estão sempre aí no circuito de eventos, né? Teve o nosso Joe Hirata aí, o querido Joe Hirata. teve Karen Hito e teve... Também teve o Tetsugeyama, né, cantando K-pop lá pra agradar as garotinhas e a galerinha que gosta de K-pop, que tava bastante na moda. E, bom, é isso, né, atrações pra todos os gostos e todos os públicos. Nesse evento lá, a gente teve a oportunidade de testar a demo do jogo Dragon Ball, né, no stand da... Não podemos esquecer isso de jeito nenhum, gente. O jogo está fantástico, o jogo está perfeito. A organização do pessoal para jogar a demo foi ótimo. Foi tipo, entrava um, já saía outro e tinha várias filas pra jogar. Tinha também Tekken, só que nós não tivemos como jogar porque... Dragon Ball chamou nossa atenção demais, vocês não têm noção. Superou totalmente minha expectativa, de verdade. Eu, sendo um fã desde pequenininho, eu não podia perder essa chance, né, de ter em mãos lá o novo Dragon Ball, que será lançado ainda ano que vem. É um jogo maravilhoso e não tem o que falar, cara. É, e pensar que... E pensar que a gente tava empolgado no FighterZ enquanto a gente tava fazendo aquele podcast sobre E3, né? Quem diria que a gente poderia botar a mão nesse jogo tão cedo assim, né? Então foi uma experiência legal. Eu também joguei, apesar de ter perdido todas as partidas que eu joguei, mas foi muito legal. É, isso aí. Mas realmente, o que chamou a atenção, né, é a organização lá no stand. Não teve briga, não teve treta, não teve empurra-empurra, todo mundo jogou, todo mundo teve sua chance ali de jogar. Todo mundo teve a chance de jogar várias vezes, até se quisesse, né? E foi bem legal. Bom, no geral é isso, né? Essa edição aqui é bem rápida, só pra gente poder transmitir, né, com palavras assim mesmo, né, como foi o evento pra gente. Junto com esse áudio, né, eu já falei, vai ter a matéria aí completa, né, em forma de texto aí, com talvez mais detalhes, né, que a gente acabou esquecendo aqui, deixando de fora. Mas, né, pra deixar registrado aí as nossas opiniões sobre o evento, quero dar os parabéns pra organização do evento. Realmente é um evento muito organizado, a gente vê que tudo funciona muito bem, tudo certinho no lugar onde deveria, e isso chama muita atenção. O evento consegue se manter atrativo, né? Uma das paradas, assim, desses eventos de cultura oriental é esse, né? Você manter o evento atrativo, né? Principalmente pra quem vai todos os anos, pra quem gosta de ir todos os anos. Então, às vezes, se você vai mais de uma vez pro evento, o evento acaba perdendo um pouco graça. Mas o Festival do Japão não, né, cara? Ele, pelo tamanho dele, você não consegue ficar de fora. É um evento muito grande e todo ano ele consegue ali te surpreender de forma positiva. Eu gostei muito, recomendo, né? Então, se você não teve a oportunidade de ir nesse ano, você tem que ir no ano que vem, né? Começou a contagem regressiva, né, pra 21ª edição, que é o ano que vem. Então, você pode se preparar pra ir, porque você não vai se arrepender. E é isso aí, a minha nota aí é extremamente positiva, né? Eu acho que é meio ruim, assim, você quantificar a sua experiência num número. Eu acho que foi muito top o evento, totalmente recomendado pra qualquer pessoa que gosta de cultura oriental e até quem não gosta, né? Porque num evento desse você passa a gostar, tamanha a qualidade do evento. Recomendo muito o evento também, tanto a ida, como o pessoal trabalha lá também, nota 10. Você sempre vai ver o pessoal vestido de vermelho, que ajuda lá o pessoal do Festival do Japão. Sempre são presentes ali, pronto pra te ajudar. Parabéns aí pra todo mundo aí que participou do Festival do Japão. Parabéns a todos. Eu definitivamente também recomendo o evento. Só mais um adendo ao que o Vinícius falou. O evento, ele agrada a todos, né? Porque tem áreas separadas assim, área pra criança, área pra idoso, área para os jovens também. Então eu achei isso muito importante, porque tem muita gente que vai de família, né? Aí às vezes a criança, eu não quero ficar em tal lugar junto com o pai. Aí então, enquanto isso, a criança fica ali brincando ali, tinha a parte de cerâmica, de jogos, eu vi um tabuleiro ali de digital ali, não sei se era Go que eles estavam jogando. Fora que tem os tabuleiros também de Shogi, de Go, de tabuleiro físico mesmo, né? Tinha uma parte ali com escoteiros ali também, que tinha várias atrações também, pessoal, experimentar. Uma coisa que muitos gostam também é escrever o nome em japonês também. Tinha muita coisa assim, feira também, tinha floricultura, tem atrações assim pra todos os gostos, né? Então, achei isso muito legal da parte da organização. E, assim como todos falaram aí, se você não foi, então, ano que vem, com certeza vale a pena ir, sim. Eu realmente acredito que o evento foi muito bom. Eu gostei da maioria dos eventos que eu assisti, no caso das apresentações. Eu não acho que tenha que melhorar na parte da praça de alimentação, porque eu acho que é muita gente de uma vez, então não tem o que fazer. O que tem que fazer é as pessoas se conscientizarem pra abrir espaço pra outra, somente isso. Agora, os eventos foram bons, as filas foram rápidas, o atendimento foi rápido, não faltou comida, teve comida do começo ao fim, não teve falar assim, olha, acabou tal comida ali, acabou tal comida aqui. Foi tipo, algo que foi do início ao fim, bom. A gente ficou andando muito tempo lá, a gente viu cada stand, passou nos stands, cada stand foi legal, a gente participou de muita coisa e, tipo, 10, cara. Não tem o que te dar erro ali, entendeu? Então eu recomendo muito o evento, porque o evento foi muito bom mesmo. Aos que tiveram dúvidas, assim, tipo, de como foi o evento, ó, ano que vem tem aí de novo, em julho, e eu recomendo bastante o evento pra vocês, viu? Bom, e é isso, né? Também, né, deixar um nosso agradecimento, né, pra pessoal da assessoria de imprensa do evento, né? Especial a Carol, que fez com que a gente estivesse lá, né? E é isso aí. Essa foi a nossa análise aí do evento, né? Essa semana só vai ao ar esse episódio aqui, né? Esse episódio entre aspas, né? Que não é o episódio 17, né? É mais um review aí complementar. É o nosso papo de Japa Expresso. É, exato, exato. E, como eu falei já, né? Pela terceira vez repetindo, junto com esse áudio vai o artigo com um review completo, mais detalhado ainda, né? Em alguns pontos. E, bom, acredito que semana que vem a gente retorne, né? Com um episódio mesmo, normal. Esse mês, né, esses próximos meses aí, essas próximas semanas, é uma época boa, né, pra quem gosta de cultura oriental, porque tem muito evento, praticamente um evento por semana aí, um evento cada 15 dias. Acredito que nos próximos dias aí vai estar rolando um post no site aí também com, como se fosse uma agenda aí, né, pra você ver os próximos eventos que vão estar rolando, pra você se programar. E é isso aí, então, a gente volta em breve. Um abraço aí, falou! Falou, galera! Falou, muito obrigado!